Seção 51, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Eterna Mágoa. O homem, por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo, o homem, que é triste, para todos os séculos existe, e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crê em nada, pois nada há que traga consolo à mágoa a que só ele assiste. Quer resistir, e quanto mais resiste, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa, infinda assim, não cabe na sua vida. É que essa mágoa, infinda, transpõe a vida do seu corpo inerme. E quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Fim do poema.